todos nós temos nosso tesouro na vida. E antigamente também era assim. Eu soube uma história do Antigo Egito, de um casal que viveu um amor proibido. E essa história foi mais ou menos assim. Olha só. Essa história se passa 1000 anos antes de Cristo. Andando nessa estrada, nada fazia sentido. Construindo pirâmides, esfinges esculpindo. Vivíamos todos às margens do rio Nilo. Com um encontro, eu apenas a observava. A filha do faraó, o seu passeio cada conta feita por mim era milimetricamente exata. Sem papiro, com vestígio, lésimos, polegadas. Tentando sobressair, cálculos de matemática. Onde eu vou conseguir a minha fórmula mágica? Mas o amor é uma conta que nunca deu certo. Você me conta uma história que eu a transformo em versos. Chegou o dia, então penso da convenção de engenhos. Meu projeto foi escolhido, será que dessa vez venço? Representando os camponeses, recebi o prêmio das mãos do egípcio. A bela era um enigma extenso. Nuvens inteiras cobrem o sol enquanto mistérios me afastam de você por toda a vida. O enigma do milênio que eu quero resolver. Mesmo que sejas um universo dentro de um verso que eu fiz pra te dizer. A noite, saudade, saudade, então apenas saudade. Falei, né? Agradeci, apenas disse obrigado. Olhando fixamente seus olhos negros pintados. Entregue na mente mistério e não vê seus lábios. Seu véu cobre dentes, sorrisos que se destacaram. Inconveniente, então eu te dei um abraço. Encostei minha boca em seu ouvido e falei bem baixo. Que você seria minha escolhida, eu faço o que for preciso e você soltou no meu braço. Apenas não sabia que o destino é falho. Não acredito nele, prefiro os resultados. Então senti alguma coisa tocando o meu ombro. Um bilhete enrolado em uma pedra que caiu no canto, dizendo que agora eu fiz em você nascer um sonho. E que se possível marcaremos algum encontro no mesmo lugar em que eu ficava te admirando. Você é um mistério, embora esteja te decifrando. Nuvens inteiras cobrem o sol enquanto mistérios me afastam de você por toda a vida. O enigma do milênio que eu quero resolver. Mesmo que sejas um universo dentro de um verso que eu fiz pra te dizer. A noite, saudade, saudade, noite, saudade. A noite aqui estou, apenas te esperando. Chovendo, achando que não, mas vim preocupado ficando. Vim de cavalo, fez bem, já estou quase voltando. Até que uma leve brisa com gosto de sonhos. Seu ouro brilha, mas não tanto quanto o meu desejo. Lanço meus braços nos teus contatos, se estabeleceu. Percebe que agora sou seu, a chuva cai bem forte. Indício que compreendeu e profetiza. Eterniza lugares, identifica contrastes e extermina a classe estabelecida. As margens do delta vida, é assim, a lua indica. Explica que nossa união é linda e que ninguém separa o que os deuses uniram. Explica um hieróglifo antigo que por alguém esculpido conta um amor proibido 1000 anos antes de Cristo. Fugiram do antigo Egito em busca da paixão. Enfrentaram os perigos, mas o autor é desconhecido. Nuvens inteiras cobrem o sol enquanto mistérios me afastam de você por toda a vida. O enigma do milênio que eu quero resolver. Mesmo que sejas um universo dentro de um verso que eu fiz pra te dizer. A noite, saudade, saudade, a noite, saudade.